93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. O setor do turismo em Portugal perdeu no ano passado mais de metade das receitas. E é o que adianta a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Mostra-se ainda assim confiante que as reservas que começam a ser efetuadas para o verão recuperem. Basicamente as empresas faturaram um pouco menos do que metade do que aquilo que faturaram em 2019. São quebras muito relevantes e nessa perspectiva que o que temos vindo a fazer é tentar mobilizar um conjunto de apoios, não só para preservar os postos de trabalho, mas também para preservar a capacidade produtiva das nossas empresas, quer através dos apoios do fundo perdido, quer também através das linhas de crédito com garantia pública, com uma parte também não reembolsada. Rita Marques garante que estão a ser preparados mecanismos mais flexíveis para permitir o reembolso de viagens em caso de cancelamentos por causa da pandemia e aponta também o Certificado Internacional de Vacinação como uma ferramenta importante para facilitar as viagens dentro do espaço europeu. Qualquer um de nós que esteja vacinado ou se estiver imune à doença ou se tiver um teste negativo deve poder viajar e é nessa medida que o certificado de vacinação ganha aqui uma oportunidade. Mas também gostava de dizer o seguinte, para aqueles que não estão vacinados e que não terão, enfim, o seu certificado de vacinas com essa indicação, é importante garantir que essas pessoas também possam viajar se mostrarem que têm uma imunidade ao vírus ou que têm um teste negativo. Setor do turismo em Portugal perdeu o ano passado mais de metade das receitas. A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas recebe com cautela a notícia de que o Governo vai reforçar os apoios às empresas afetadas pela crise causada pela Covid-19. Precisamos de aguardar, precisamos de ver no concreto, porque esse anúncio por parte do Sr. Ministro vem ao encontro daquilo que a CPPME tem vindo a reivindicar. Dizer que ficar satisfeitos, nós já temos dito que as medidas são, parecem-nos boas, mas depois quando regulamentadas acabam sempre por ficar, e verificou-se agora, um conjunto enorme de setores que ficaram discriminados e muitas empresas que não puderam obter apoios que eram necessários numa situação tão dramática como é aquela que as empresas estão a viver. Jorge Pisco, presidente da Confederação, a lembrar que continua a haver problemas na atribuição de apoio às PMEs, as empresas que não tinham trabalhadores foram discriminadas, não puderam candidatar-se. No setor da restauração, por exemplo, no passado 5 de fevereiro, o apoio terminou. Este mês vão ser conhecidos novos apoios às empresas e ao emprego. A garantia foi deixada pelo Ministro da Economia. Quer abrindo algumas situações que nesta altura estão excluídas do acesso, quer reforçando, digamos assim, os montantes em função deste período adicional de dificuldades que temos. Ministro da Economia a garantir que vai alargar o programa de apoio às empresas. 93.7 FM. A banda sonora do seu almoço. 93.7 FM. Olá, boa tarde, sou a Mónica Amaral e a partir de agora trago as melhores baladas para a trilha sonora do seu almoço. Deixe-se ficar.